Vento no 0 graus, 0 meia-noite. Se não me engano, só pra confirmar, tá toda a extensão da pista em operação, né? Afirmo. Positivo. Então, abre essa linha e decola da 10, 360. Está autorizado o táxi via Índia, ponto 090, transmissor 1895, registro altímetro na 012. Índia, ponto espera, 1012, 067, ponto espera. São 3896, prossegue Juliette, posição 04. Juliette, 04, é o 9972, né, escutou o doutor, tá legal? Fala, só mandou um pontinho com o uniforme, papá. Tá, 9972, existe na 012, continua a busca de montanha, agora pista livre. Aguarda na pista livre. Estou controle, bom dia, Golf, Papa. Golf, Oscar, Papa. Thank you, Golf, Oscar, Papa, por gentileza, essa missão é 1, 2, 1, 2, 1, 1. Controle, bom dia, Golf, Oscar, Papa. Prossiga, Golf, Oscar, Papa. Golf, Oscar, Papa, senhora, está aqui na ponte número 11, solicita a autorização de rebote para a ponte de número 10 do pátio principal. É, está autorizado, do 11 ao 10. Na 3601, no decolado 33, chama o controle 119, último 35. Chama 3601. Estou autorizada a manter que eu tiro no zero. Afirmo. Para o pátio 1, posição 01. Gente, aguarde a autorização de reboque. Mapa Juliette, aguarde. Sala 34, libera direita. Chama o sol. E uma luz, uma luz, uma onda. Posso canal aberto aqui, o aguardo, por gentileza. Era 9972, estou autorizado o táxi via Alfa, aguardando autorização. Alfa, agora sim, fizeram 9972, estou autorizado Alfa, equipe, parte 3, possível 2, Romeu, fique atento ao sinalizador. Grau 059. sigo Avianca 890 Kilo. Oi, nossa, Oscar November Kilo, solicito autorização de rebote do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição número 5. Gente, Oscar November Kilo, aguarda autorização. Positivo, na disposição, obrigado. Por gentileza, poderia confirmar o tanto, solicitou o rebote 73. Eu acho que não lembro aqui, eu vou ficar dentro do banho da Sideral. Ingressão no Pátio 3, após estar autorizado no início do reboque. Reportando apenas para ingresso Pátio 1. Positivo. Aguardando a passagem do carregador da Sideral. E solicitando autorização para ingressar no Pátio Principal. Obrigado. Siga a Papa de Atlete. Papa de Atlete, solicitando autorização de rebote do Pátio 3 para o Pátio 1, posição número 1. Guarde o Papa de Atlete. Aguarde o Papa de Atlete. Tio Aviar, Constitucional Weber Kilo. Podemos ingressar no pátio principal? Está autorizado, Constitucional Weber Kilo. Obrigado. O papai do Juliette Kilo está autorizado em início do reboque. Está pausando para ingresso para a pátio principal. Passará para ingressar no pátio principal, o papai do Juliette Kilo. Salvador, Golfe, Oscar Papa, escolha a tampa na ponte número 7. Sente, Golfe, Oscar Papa. Legal, senhora, bom dia. Salvador, aqui o avião Costa 90 Kilo, estacionado na posição número 5. Obrigado, um bom dia, senhor. Sim, Costa 90 Kilo, bom dia. Sim, senhor. Papai Juliette, aqui é autorizado em ingresso Pátio 1, no apartamento térmico, posição 01. Apartamento térmico, papai Juliette. 9031, muito bom dia, por gentileza, chamo o Sol, 121, décima 1. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da Eolida, Mótima, via UPS 10, Salvador. Controle Salvador, Terra 119, decimal 35, transponder 5111. UPS 9031, cotejamento com a Red Champion, se estiver escalamento. Autorizado, reporta ao terminal. Salvador, bom dia, final de 8 milhas, Tucano 3517. 3517, 8100, meu nome é Fogo, 500, vento 100, grau 04, nós. Vente, posição, zero autorizado. Alfa, foi bom dia. Salve, Salvador, sou o Marcos. Salve, Salvador, sou 517, Paulo, 01, Oliveira direita, final Paulo, 121, décima 1. 3597, bom dia, autorizado táxi e Alfa Ponta Nova CGS. Informo que irá guardar curso 09 ser liberado. Alfa vai manter a sua Juliette agora 09, já está 3597. Autorizado Galeão, nível 360, decola piso no zero, curva à direita, saída da El, Leta e Rumi, de Alpha November 857, após Mons. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponda 5121. 360 Galeão, via Alpha November 857, Mons, 910, curva à direita, da El, Leta e Rumi. 1935-5121. Uma 961 da Gol, cotidianamente correto, pronto para receber adicionamento. Camarão, posição 62, eu vou 1961. Zero 31, está autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia, porta no 0, torre 11895, registro altímetro no 0, no 2. O 3597, observa o táxi do Bang da Gol, fazendo essa Juliette, posição 09, parte 1. Faz a passagem do Gol, Juliette, posição 09, já está 3597. 0031, decolado 11, se encontra 119, decimal 8, perdão, 11935, bom voo. 0935, decimal 2, graças, bom dia, bom 9, 035. Gente, eu não vi a Lima, por isso eu queria confirmar o site que você encontra. Deixa eu fazer por gentileza. Autorizado como da turbo nível 220, decola da 17, a curva à direita na Coral Via Golf 677, controle 119, decimal 35 e o transponder 5107. Lima, cotidianamente correto. Tem, ele viu só na minha estima no campo para o táxi. Alfa Gol 1961 no pushback. Direitinho, por gentileza, modifique a saída para Dael Coel. Permaneça com o direito após de rolar. 1961, não estou autorizando o taxi, a parte 1, o taxi Índia, pode estar no 0, chame Torre 1895, ajuste no 0, no 2. 1012, dia Índia, chama 1895, 1961. A Lima tem que obter o meu site, reporta pronto. Lima, Juliette Lima, autorizado a decolar de pista número 7, vento 1900 graus, 039. Apenas confirmando se ocorreu a modificação da saída para dar ao coral. Aí o coral permanece a curva direita após a decolagem. Cadela, Torcelas 24, Oliveira direita, chama solo, 121, 21, 1. 121, 1, tá tudo bem. Torre Salvador, bom dia, bono 961, não espera, 101. Gente, 1961, mantém parceiro no zero. Gente, o Romeu Oscar Delta, apenas confirmando. Irá para o pátio após decola ou permanece? Gente, então está autorizado. Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Oxalé 6225 e aliás, check break. Oxalé 6225, agência 012, pouso, pistão 0, vento 090 graus, 032. Pouso, pistão 0, controle vento, Oxalé 6225, graças. Pelo Juliette Lima, decola 225, chama o controle 119-2935. 1935, ligado para a Lima Juliette Lima. Meu Romeu Oscar Delta. 3171.4 a pé.